Tengo mal vielleicht von mir. Senhor Salvador, muito boa tarde. Oxanemé 327, passa 1700, Dael. Oxanemé 327, contato radar, sou para o nível 240, saída da Dael Leda. 240, Dael Leda, 6327. 1649, chama Recife, 133, decimal 25. 3325, 649. Confirma a aeronave que modulou? Foi o papapá, mais de LED ao meu. Prossigo, mais de LED ao meu. Vai livrar a região aqui da rodoviária e segue agora até o litoral para seguir para a Serra Índia com a Índia via Bonfim. Visual para a aeronave já esperando. Sente, mais de LED ao meu, reportando uma coisa. Reportando lá, Romeu. Patrulha, o trip está passando a magnete 120. Sente o trip 546, reduzindo para 170, vai pro Aduna. Pro Aduna, já está 170, 5640. O Gol 9280, chame a torre 1185. Estabilizado, chama na torre 11835, Gol 928095. O SAM 3192, descendo para 2 no pés, autorizada final, vai reportar estabilizado. Para o Brasil, autorizada estabilizada, SAM 3192. Deus 1201, Marinha 5939. Trip 5446 vai descer para 3 mil pés, vai seguir o tráfego na final, um Airbus 320 com 190 de ground. Está agora a 4 mil. Gente, visual com tráfego descendo para 3 mil, trip 5446. Controle, boa tarde, com 807. 320. Autorizada a chegada, Bonf, desça para o nível 070. Bom, até o 70, 1,80. Estabilizado, está 3192. 3192 é completar, chama a torre 1895. 2195, graças. Controle, quando é possível proa direta para o Oxanar 6327, Leos? Gente, Oxan, aguarde a coordenação com o centro. O Kilo Quebec Serra mantém as condições visuais a 1.500 pés de decorredores. Olha, Oxanar 6321, decolagem. Oxanar 6321, contato radar na decolagem, estou para o nível jogo 320, saída árvore. Trip 5446, descendo para 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado. Descendo para 2 mil, já estabilizou. Gente, chame a torre 1195. 1195. Torre Salvador, boa tarde. Trip 5446, estabilizado. Tem baixo travado. 5446, continua a aproximação, vai atrás de São Imposto. Continuar aguardando a autorização, 5446. Direito 129 Santos. Direito 19, boa, 920. Salvador, 920 da Gol, livrou. Boa, 920, boa tarde, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, 920. 4-2000, reportar estabilizado, B9. Azul 4118, 360 para Confins, copia? O Azul 4118, Salvador Confins, nível 360, via Upper Zulu 16, Dael Leda Brice, decola da 10, com primeira curva após decolagem à direita, 5514, transponder, controle, 119, decimal 8, Azul 4118. Aprovado no motor 9, Confins, decolando a pista 10. Azul 4118, rotejamento correto, reporte para o posto de estacionamento, portão 03. Solo Salvador, 3562, décima remota 4 para o curso de Guadalajara. Trip 5627, corrente de solo chame para o táxi, na remota 0443. Iniciando o curso, portanto, chamada para o táxi 5627. Fica agora em 1288. Recife 1288. O Rio Quebec Serra, pode perfeitamente manter a Paripa, pode Paripa do Tatuagem. Não, normal, baixado, travado, trip 549. Autorizado, 5446, livre pouso, pista 110, vento 120 graus, 129. Pouso autorizado, trip 5446. Alfa, repostaria para ingresso, Juliette, tá 312. Sente autorizado, ingresso, repórter na área pronto. Solo ao 53, direita 129, solo. Direita 1219, solo. Boa. Solo Salvador, boa tarde. Trip 5446. Trip 5446, boa tarde. Autorizado táxi Alfa, repórter da Graça na Juliette. Táxi Alfa, você está interessando a Juliette, o 354. Trip Salvador, boa tarde, também é minha 314, desce a nível 150 para em novembro. Oi, Chanel 6304, essa é a identificação autorizada chegada a Mari, desce para o nível 050. Identificou, chegada a Mari, autorizado nível 050, Chanel 6304. 9:04, alterna Salvador. O trip 5627 irá dar passagem ao Airbus da TAM, na ingressão na Juliette para o pátio para o portão 02, autorizar táxi até o ponto de espera. Pátio principal, Índia no ponto de espera, torre em 118, decimal 95, ajuste no 009. Autorizado o táxi, aguardando o TAM. Vai no ponto de espera, chama a torre 118, 95, 5627. vai contar um pouquinho como é que é. Quilo Quebec Serra, torre 118.95. Boa tarde, obrigado. O Oxané 6321, chama Recife no 288. 288, Recife, obrigado. Passagem ao ATR da companhia, após a passagem do mesmo, autorizado ingresso na Juliette, pátio 3, remota 04, controlar, atente ao sinalizador. Juliette, o 35406, vai 46, vai dar passagem para a nave da companhia. 96, vai descer para 2000 pés, autorizado ao sinal, reporte estabilizado. Vai para 2000, para estabilizado, vai ter 9000. Muito obrigado por isso. Marinha 5054. Chama agora Ilhéus em 12001. Mantém as condições de 0480. Está travado, boa tarde. Salvador, boa tarde, é o 35627. A próxima ponta espera pronta. Sete, mantém a posição, 5627. Manterá a posição, 5627. 3154, cheque trem livre pouso, 120 graus, 109, pista 10. Livre pouso, baixada travada, 3154. 709. 3000 pés, reduzindo 1709, gol 1800. André Salvador, muito boa tarde, para Tango Bravo, que Luiz, que decolado da 17, mantendo 1.000 pés, litoral destino. Destino. Fora do Açor. Bravo, que Luiz, mantém as condições visuais, 1.000 pés, corredor Axé, reporta na barra. Reporta na barra, 1.000 pés, Bravo, que Luiz. O Gol no 396 completa, chama a torre 1895. 295, obrigado. O Gol 1807 desce para 2000 pés, autorizado sinal, reporte estabilizado. 3000, reporte estável, Gol 1807. Confie. Vem para o controle, aeronave modulou. Uma passagem de terra, bravo, mas está rodando, não vamos para o outro. Passou com terra, bravo, mas agora sim, aciona a identificação, autorizada a chegada a Mari, desce para o nível de voo 060. Estava 060 na Mari, o terra, bravo. Torre Salvador, Golo 396, boa tarde. Sinal bastante chegou. 396, continua a aproximação, guarda a transição em pouso. Guarda, 396. Filho Serra, se tu vai encurtar agora o máximo possível aí pra final, pra evitar outros MZ, ok? Vai tentar, solo 59, direito no 19 solo. Direita 219-31954, boa tarde. Boa tarde, está 3154, livrou. Está 3154, boa tarde, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette pro 01, está 3154. Belizado 807. Corno 807, complete final do procedimento IRS X-Ray, chame torre 1-1-8, decimal 95. 1895, boa tarde, 807. Prazo. Expulsa, Ventura 20 graus, 8 anos. 35627, você fala de imediato, você é autorizado. Aguarde instante, aqui estou com a aeronave meio veloz na final do 0 e caso de arremetida, alcance o senhor na decolagem. Mantém a posição. Estou em Salvador com 807. 807, continue a aproximação, atualização de pouso. Guardando, 807, batalha. 396, solo 01, no direito, 129 só. Direito 219. Por 396, boa tarde. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. No seu solo 02, direito, era estar estacionado para você viver. Papatango Serra Bravo Mike, mantém o perfil de chegada a Mari, seu número 2 na próxima. Cliente, chegada a Mari, Serra Bravo. Azul 418, aguarde para push. Na 6314, após ITAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 009, autorizado sinal de procedimento em ILS X-Way, reposta autorizada. Após o TAP, desce a 2010 com 1009, autorizado. Espero que a gente entre no quadro. Para o táxi. Posição para o seguro único, a Lindo vai chamar. Sabe que o Luiz confirma a intenção de voo? Vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Paraíso, que o Luiz vai para Canal 63-14, tráfego 2 horas, 8 milhas, rumo oeste, mantendo 1 mil pés em condições visuais. É, centro do tráfego, Canal 63-14. Salvador. Boa tarde, bom 807. 807, chame antes da Juliette. Chama antes da Juliette. Tá, mandando um Papatango Bravo, que Luiz, que frequência livre para coordenação? Frequência livre, Bravo. 20, aguarde pela cópia. 9280. Vai dar, 9280. Controle Salvador, trip 5627, após decolagem na PUCA. Trip 5627, contato radar na decolagem, saída PUCA, submantenha 190. 190 restrito, 5627. Trip 5627, confirmo, seu nível final é 190. 190, Sarita. Autonomia 2,50 ou 3,50? 2,50. Ok, copiado, táxi à direita até o ponto de espera da 1,0, 1895 e a torre. O altímetro 1009, 1,009. Prato, como não é, vou autorizar o teu ponto de costa, chama a torre muito mais em cima, 4,98, obrigado. Mais Juliette, Gol 807. Portão 09. 09, 807. Anel 6314, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. Completa, chama torre 118.95, chame 6314. Controle Salvador, 03217, descendo para amanhã, 0590. São 3217, chegada bom, se desça para nível de voo 050, ajuste 10009. 050, 3217, na bomba. Papatango Serra, Bravo Mike, desça para 2000 pés, autorizado no nosso procedimento ILS X-Ray, após estabilizar. Ciente para 2000, vai estar estabilizado, Serra Bravo Mike. Salvador, boa tarde, Janer, 314, passo de terno, 30 pouso, baixar de checado. Livre pouso, 1,0 graus, 1,0 é. Livre pouso, pista 1,0, Janer, 314. 35627, autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju. Muito obrigado, senhor Lima. Azul 6918, via chegada Mari, desça para nível de voo 070, ajuste 10009. 070, via Mari, não copiou ajuste, azul 6918. Ajuste 10009. 10009, 6918. Apatango Serra Bravo Mike, passa a posição Duna, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118.95. Para a torre 10895 graus, torre Serra Bravo Mike. Não entendi. Ok, sim, chama a torre e bom voo. Operação normal 17, Serra Bravo Mike. Turno 8, decola aos 14, controle 19, decimal 8. Turno 8, decolou da Dael, Lita. Quando possível, aceita a proa de Dael. Azul 4118, contato radar na decolagem, submantenha 360, saída da Dael, Lita Bridge. Autorizado após 2.000 pés, direto da Dael. Após 2.000, da Dael, 4118. Com 1075, reduz a velocidade para 2009, número 2 na aproximação. Pode ser 2009? Autorizado, 2109. 210, obrigado. Bravo Mike, check plane, de pouso pistola 17, Ventura 20 graus, 129. Ciente, baixado, trevado, livre pouso na 17, Serra Bravo Mike. 3217, desça para 2.000 pés, ajuste 1009, autorizado final do procedimento ILS X-Way, posso utilizar. Azul 6918, pode confirmar nosso número 60 da Porto, mas é necessário manter alguma velocidade recomendada.

Papatango Eco Zulu November, mantenha-se em condições visuais. Ajuste em Salvador 9009, vai direto para Aripe, reporte no ponto de altitude. Eco Zulu November, confirme, transporte de enfermo. Bom dia, corredor Axé, bom fim, depois regresso, é isso? Para 4.000 pés, permaneça. 4.000 pés, azul 69, 18. Controle azul 4.18, para trás da El, pode voar direto brinde? Azul 4.18, após Leda, autorizado direto brinde. Tá ok, vai manter da El, Leda, brinde, 4.18. E o tempo de voo, autonomia? Sim, chame na frequência da torre, bom voo. Gol 925, desça para nível de voo 050. Desça até o 050, gol 1075, reduza para 1709. Eco Zulu November, desça para 2500 pés. Gol 075, para o localizador, curva direita, proa 080, reposta estabilizada. direcionar, chame, oh, correção, tá limpo, táxi, champanhe, vai ser você. Gol no 075, recebe o localizador? Vai, interceptou, tá bonito aqui agora. Gol no 075, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. Estabilizado o gol no 0. Controle, Salvador, muito boa tarde, gol 1755, entra no venda. Gol no 755, chegada bom, se desça para nível de voo 060, ajuste no 009. Desce para o 060-0009, na ponta do gol 197. Gol no 075, reduza para a velocidade de aproximação, tráfego que o precede. 5.7 milhas, mantém 140 de ground, Airbus 320. 7, reduzindo para mínima, bom, 070. Azul 69-18, reduza para 1709, desça para 3000 pés, permanece o ajuste. Confirma para Azul 69-18. Afirmativo. 3000 pés, 69-18. Controle, bom dia, 3000 pés. Trip 5364, via chegada bom, desça para nível de voo 070, ajuste 1009. 070-1009, recomendaria alguma velocidade no sentido? 240 de velocidade indicada. 240, obrigado. Estabilizou até 3297. Então 3297, chame torre 118, decimal 9. 295, até 3297. Salvador, muito boa tarde, está 3297, final 10, baixado e travado. 3297, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 12 anões. Cruzado pouso, pista 10, está 3297. Do 6908, autorizado, final do procedimento, reposto autorizado, desça para 3000 pés. Duna 075, passa a posição Duna, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 295, 075. Azul 6908, copiou o controle. Desce a 3000, pode descer com a 2000 com referência visual. Autorizado, descer para 2000 pés, autorizado final do procedimento, é posto estabilizado. Tráfego que o precede, 8 milhas, mantém 1950 de ground speed, Boeing 737. Paciente, desce a 2000, autorizado do procedimento. Azul 6908. O Salvador, voo 9280 na posição de número 612 para puxa acionamento. Reporte para o táxi. Entendeu que está autorizado, chamar a táxi 9280. Chame centro Recife na frequência 126.85. 1225 Recife, obrigado, Sarita. Ciente, aguarde. Ok, mantenha a posição. O Romeu, acho que eu confirmo, o Romeu, eu acho que eu mantenho a posição. Torre 118, decimal 95. falei o gol 197, eu tenho que ter a palavra. Gol 107. Sargento 317, lembrando. Estabilizou, 069 no 8. 069 no 8, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre. 118, decimal 9. 3895, obrigado, boa tarde, 069 no 8. Boa tarde, bom curso. Controle, é o gol no 925. Gol no 925, desça para 2000 pés, ajuste no 009. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposta de. Autoridade elétrica, informa na sua cidade, gol no 925. Papatango Eco Zulu November, desça para 1.500 pés. Decolagem, Roberto Oscar, 120. 5 solos 2, 8, direito 209 só. Direito 209, gol no 075. Só, gol no 075, ligou? Né? 075, chame antes da Juliette. Chama da Juliette, gol no 075. Em November Alfa TGL em Veracruz, é isso? Que autorizado o voo local com sobrevoo TGL em Veracruz, decola 17, curva direita, corredor axé, acione 0171, controle em 119.8 e a torre em 118.95, Índia November Alfa. É 02 a bordo, pátio 4, chame a torre, bom voo. Doutor, voo 9280 para o táxi, 38 a bordo, 3 e 13 de autonomia, Pena Campinas. É 138 ou 38? 38. É 2 para 2009, número 3, do 7. Alfa, quando pronto, no ponto espera 90, torre 1895, 189280. Alô, Salvador, boa tarde. É o 3145, chegou o sono? Papatango Eco Zulu November, autorizado direto, final da 107. Após direto lúvido e conforme roda do plano. O contrasponder 5560, controle em 19.8. Cruzado da Leão, diz autoriza 0, direita da Leão, direto, espiral do Príncipe, de bola para 0, curva direita. Resolveu 9-0, de março, DCT, Lúcio, DCT, Batinha, direção elevada, senhora, 560, controle 3-9-8, exame aí, Batinha, box 2. 3-1-4-5, reposte para puxa, senhora. 3-1-4-5, acionamento, exame aí, Batinha. Voo 9755, desça para nível de voo 050. Tráfego 2 horas, 5 milhas, rumo norte, sudeste, passando 3.500 pés para 1.500. Papa Alfa 31. Bem, desce para o 050, voo 1755. Voo 9755, tráfego informado e transporte de ensino. 67. Salve Salvador, boa tarde, azul 69 no 8, tá livrando. 69 no 8, chame antes da Juliette. Antes da Juliette, 69 no 8. Salvador, boa tarde, o TAM 3155, formação novembro para Copa Guarulhos 320. O gol no 075, ingresso para o ponte 07. Juliette do 07, gol no 075. Quem chamou o solo? Boa tarde, TAM 3155, formação novembro. Sim, já número 2. Obrigado. Quilo Quebec Sierra, aguarde só um minuto para a Copa. Confirme o ajuste em Salvador para o Romeu Hotel Oscar. Romeu Hotel Oscar, ajuste 1009. 1009, graças. Trip 5364, número 4 na aproximação, reduza para 2009. Desça para nível de voo 050. 2009, 050. Kilo Quebec Sierra, cópia. Morro de São Paulo, no meu pé, decola da 17, curva direita, corredores Axé Caixa Pregos, acione 0123, o controle 198 e a torre 1895. Chame a torre, bom voo, Serra. Salve, salve. Estou no 077, novembro, atualização do avião, primeiro, posição norte. TAM 3155, cópia. Cidade para 1909. 1909, gol 1736. 340, a rota Pesolu 44, decola da pista... Decola da 10 com curva à direita, subida da Euleda após Leda Eudes. O controle 1-9, decimal 8, aciona 5470. Autorizado o barulho 340, viatura do Gol 44. Decola da 10 curva à direita da Euleda Eudes. 198-5470. Reporte para posto acionar. 3155. Gol 077, cópia. Salvador Galeão, 360. Decola, curva direita, da Euleda, após Leda Bridge, Pesolu 10, 10 MAP, direto Lufthansa, direto Barbacena e conforme rota. O transponder 5551, no controle em 198. Daniel 360 aprovado, conforme a rota do plano de volta, sai da 10, curva direita da Euleda Bridge, transponder 5551, no controle 198. Chame quando pronto. Taxa para ingresso 7. É o 360, decola da 10, curva direita, subida da Euleda, após Leda, direto Bridge, Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Bravo Hotel Zulu, Trive, conforme rota. O controle em 198, aciona 5545. Autorizado 360 para São Paulo, decola 10 com curva direita na saída da El Leda após Brit. Apresurou no 6, Belo Horizonte, Trive, direto no Jovesto, conforme. 198 é o controle, 5545 é o código. Chega no pronto. Camarada. Obrigado pelo que é de Mike. 120 de Simbra, desça para 3 mil pés, permaneça hoje. 120 de Simbra, 3 mil pés. Gol 9755, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil pés estabilizado, 9755. Boa tarde, TAM 3560, acione identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste 1009. Torre Autorizado, chame para ingresso no 7, Oscar. Aliás, aguarde na posição, aguarde para o táxi, Oscar. Rodoca, Zulu, November, final do 97, baixado e travado. November, ciente de Bipuso, qual pátio? Pátio 5 da aerostação. Ok, então vai ultrapassar a interseção só para o Quebec Serra entrar na pista e depois o senhor livra a pista, ok? Seu pouso autorizado, 120 graus, 129. Ciente da manobra, o Eco Zulu, November, autorizado, pouso no 7. 25, número 2 para a Copa, aguarde. Então nós acabamos de pouso. Confirme? Livrou a pista, está ingressando na Foxtrot, o gol 1925. Ah tá, agora sim. Pousou, livrou na Fox. Alfa e Juliette para portão 11. Alfa e Juliette para portão 11, gol 1925. Estou aqui aguardando para ingresso. Quanto é a posição? O Xenia 6314, cópia. Dia. Petrolinho, aprovado 340, via Pesolo 20, decola com curva esquerda, subida Momo, transição Flock, o controle em 19.8, acione 5526. 200, limitado pelo localizador. Esquerda 200, limitado pelo localizador, trip 5364. A ponte é 05? 05. Chama quando pronto. 1.000 pés nos corredores visuais. É um Papá 28. Tá sempre voo no 755, interceptando o localizador. Voo no 755, complete final de procedimento, chame torre 118, despalma 5. 1895, obrigado. Vamos ver o solo aos 38, ultrapassa a interseção, faça 180 para ingresso no pátio 5. Quebec Serra, ingresso à esquerda para 17, a porta alinhada pelo Serra. Torre Salvador, gol 1755, muito boa tarde. 755, continua a aproximação, reporte passando marca do externo. Forma, obrigado. Estacionar a frequência livre. Cante o Oscar, após o Zulu Lema, táxi e chama para ingresso ao 7. Precede 6 milhas, mantém 180 de velocidade do solo, Boeing 737. Reduzindo, pode descer para 2000? IP5364, desço para 2000, reforça habilidade. 2000, chama lá. Gol 9280, chame centro Recife na frequência 133.25, na alterna 12525, decimal 1. 3325, decimal 1, gol 9, 220, boa tarde. Boa tarde. O que é que você é livre de decolagem, vento 120 graus, 122. Serra, livre de decolagem. Tática, autorizar 360 pela esquerda, 1.000 pés, mantendo. 360 pela esquerda, mantendo 1.000 pés, vamos até o ótimo. Como eu acho que, manda a posição. Horas, 3 milhas, mantendo 1.000 pés, Papá 28, mantendo em condições visuais nos corredores visuais de Salvador. Gente, 5364, pode confirmar a posição tráfego à frente da gente? IP5364, o tráfego que o precede está a 5.17 milhas, mantém 140 de velocidade de grau. Tomate, obrigado. Os 4-1, controle 1-9 nesse momento. Boa. Rumo 395, chegada a Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1009. Mari, desça 060, rumo 395, para 0009. Trip 5364, passa a posição Duna, complete final do procedimento ILS Actuation, torre 118, desça 1895, obrigado, bom dia. Aqui é. Decolou os 4-2, chama o controle 1 no lado de 1-8. Torre, bom dia. Trip 5364, ILS, 9 milhas. Vicente, continua a aproximação, vai autorização de pouso 5-3 agora. Padrão. É possível. Decolou lá na 7, prossegue no. Possibilidade de acender para o 025. Quebec, você é confuso, então está em Morro de São Paulo? Negativo, decolamos agora aqui de Salvador para Morro de São Paulo. Estamos cruzando aqui o travé do farol de Tatuá, possibilidade de acender para o 025. Tipo Quebec, Terra, mantenha-se em condições visuais do corredor Axé, 1.000 pés. 1.000, que é? Tipo Quebec, Terra, acha que seu transponder não receba o modo alfa nem chá. Ok, subiu agora. O meu hotel Oscar autorizado foi na proa da rotatória, reporte visual com o campo. Voará na proa da rotatória, reportará visual com o campo, o meu hotel Oscar. Boa tarde, Passaredo 2231. Passaredo 2231, acione identificação, chegada a Mari. Desça para nível de voo 080, ajuste 1009. 080, 1009, o 2231 está sempre da Mari, e LF e X-Ray, da Delta. 44, direita, 1219, só. 219, só, obrigado. Chamou para o push acionar, é isso? Afirma, Francisco, parceiro. Autorizado, time tax. Autorizado, Samaritax, na atenção, parceiro. Salvo, Salvador, muito boa tarde, gol no 755, livra. 755, chame antes da Juliette. Antes da Juliette. 4 milhas. E agora está ali no pouso, vem um turno 20 graus, 129, 574. Livre pouso. Alfa decolou os 4-4, controle 1-9, decima 8. Controle 19-8, indígena numeral. Controle 1-3-5-0-4. Ajuste 9-0-0-9, autorizado final do procedimento ILS que foi, após avisar. Rumo 395, autorizado direto e TAP. Direto e TAP, bom, nós 3.